Já a seguir, este autoproclamado fã da Marvel vai passar aqui algum tempo convosco a falar das novas produções da DC, o filme Joker, a série Batwoman e a nova produção da HBO, Watchmen. Olá a todos, bem-vindos após algumas semanas de pausa. Estive a limpar a casa, espero que gostem do novo aspecto do blog onde ouvem isto. Em breve isto também vai estar no iTunes e no Spotify, os botões já estão preparados, quando estiver eu aviso. Mas pronto, vamos ao que interessa, vamos a coisas que aconteceram durante o meu tempo de ausência. Estreou Joker, uma das estreias mais antecipadas do ano, desde que se soube que Todd Phillips, o realizador da Ressaca, ia pegar no personagem histórico da DC. E é interessante ver que é mais uma adaptação de Gotham, da cidade de Gotham, uma Gotham em que o medo e o crime aumentam e é preciso um herói. Não aparece um herói, aparece o Joker, interpretado de forma brilhante por Joaquin Phoenix. O Arthur vai estar certamente na lista de grandes performances do Joker de sempre. Não, as comparações foram inevitáveis com o Heath Ledger, com o Jack Nicholson, mas é outra coisa, é outro nível, completamente à parte, completamente distinto daquilo que Heath Ledger fez, daquilo que Jack Nicholson fez. Não dá para comparar, para ter uma comparação de este é melhor, não. São completamente diferentes e aí é que está o mérito e foi muito bem conseguido o papel e a interpretação de Joaquin Phoenix. E vamos ver se dá para um Oscar. Eu acho que é um bocadinho cedo para estarmos a falar em Oscars. Acho que essa discussão só devia acontecer lá mais para janeiro. Mas acredito que vai estar na lista de muita gente para ser candidato, pelo menos, a melhor ator. Outros destaques. A realização de Todd Phillips. Sim, é interessante ver Todd Phillips a fazer a transição para um drama mais... para um drama, neste caso, não é um drama mais sério, é um drama, considerando que o Todd Phillips é conhecido pelas suas comédias, pela trilogia da Ressaca, por Due Date, por ter produzido o Old School e realizado o Old School, o Road Trip. É giro ver como ele conseguiu transitar para este género. Mas o mérito para mim da história vai para os argumentistas. Um deles é Todd Phillips, o outro é Scott Silver, que também já tem alguns créditos. Escreveu o 8 Mile, escreveu The Fighter, foi nomeado para um Oscar pelo The Fighter. O próximo projeto deles vai ser um biopic do Hulk Hogan, a grande figura mítica do wrestling. Vai ser muito giro ver essa história adaptada ao cinema. E qual das partes é que será a verdadeira? Por agora é isto em relação ao Joker e vou passar à Batwoman. É outra das grandes estreias da temporada televisiva, uma nova série da CW, uma nova série do Arrowverse e mais uma série passada em Gotham, uma cidade em que nada de igual às outras interpretações de Gotham. É uma cidade em que o medo e o crime aumentam é preciso um herói. Quando é que fazem uma adaptação de alguma história do Batman em que Gotham não esteja propriamente a precisar de um herói? Em que as coisas estejam bem e não há problema, está tudo bem, não há problema com máfia, estamos a prosperar economicamente, não há problemas com crime, está tudo bem, pronto. Mas não é desta, ainda não é desta que vamos ter isso. Mas temos uma Ruby Rose minimamente segura no seu papel e uma série da CW. Malta jovem, malta bonita, romance, representatividade, também é importante nos dias de hoje, mas na CW fazem questão de... Não! Temos muita representatividade. Pronto. É isso. Se vão para lá à espera de uma série de qualidade gigantesca, como Joker, ei, não vão ter isso. Mas vão ter um universo de personagens bem mais estável e melhor, superior, talvez por essa estabilidade, talvez porque aquela malta filma toda junta, de uma forma geral, e conhecem-se uns aos outros e acabam por se cruzar nos crossovers anuais. Pelo menos há mais estabilidade na televisão do que no cinema. E isso leva-me ao meu próximo ponto, o Arrowverse, que vai ter um grande crossover neste inverno. Vai ser a crise nas Terras Infinitas. Já temos alguns personagens que nos têm sido apresentados, tanto na TV, nos episódios, como em promos. É interessante ver, até em Portugal, como é que o Arrowverse está distribuído, porque a HBO Portugal tem Batwoman, o Netflix tem Flash, Supergirl e Black Lightning. Toda a gente esquece do Black Lightning. E a RTP tem Arrow e Legends of Tomorrow, mas não no digital. E no digital eles não têm nada que seja lançado no momento, portanto vai ser muito difícil para os fãs em Portugal acompanharem o crossover, porque não há nada que seja lançado no momento em que os episódios passam. Estou muito curioso para ver como é que vão gerir isto cá por Portugal, mas não estou com grandes esperanças de que vá ser bem gerido, porque lá está. É Portugal, está tudo em espaços diferentes. Era giro que as plataformas se entendessem para a coisa conseguir cair nos dias certos e estar tudo combinado e conseguir-se fazer disto um grande evento televisivo com a escala que merece ter, mas não vai acontecer. Quanto a Batwoman, o meu conselho é experimentem. Se já veem as séries do Arrowverse, obviamente isto vai funcionar para vocês, quase de certeza, vá. Se ainda não veem séries do Arrowverse, é sempre mais uma por onde podem começar. Não vos prometo uma qualidade genial de produção, mas é relativamente satisfatória. Para já ainda não enjoo. Há de enjoar. Todas as séries do Arrowverse enjoam. Esta também vai chegar lá, mas até agora dois episódios foram bastante interessantes e ela ainda está sem peruca. Vamos à grande estreia da semana, Watchmen, na HBO Portugal e na HBO, domingo à noite nos Estados Unidos e em simultâneo com a HBO Portugal, não sei, foi como disseram os responsáveis do canal, vamos ver se isso se cumpre. Eu fui ver a antestreia, estive lá com o Fábio Conde Martins, jornalista da MAG, autor da newsletter Séries Fixes para Ver, e falei um pouco com ele sobre este episódio. Um piloto super frenético, achei. A quem foi uma das críticas que eu comecei a ver muito aqui em Portugal, que é que lá vem mais uma série de super-heróis. Não tem nada a ver de super-heróis. Não, não tem. Vais ter o Dr. Manhattan, que eventualmente, sim, que já apareceu ao longe. Não. Quem está à espera disto ser uma adaptação à nós. letra de Watchmen vai ao engano completamente. Sim. Isto é algo que se passa no mesmo mundo. Sim. Não necessariamente uma adaptação propriamente dita da banda desenhada, que já foi feita, devo dizer, acho, ainda não li a banda desenhada, mas o filme é muito bom. É muito fiel à banda desenhada, para o bem e É, para o mal. ok. Eu vi a versão estendida, Director's Cut, há pouco tempo. E gostei bastante daquilo que vi, e devo dizer que envelheceu muito bem. Estávamos a falar até há bocado, uma das grandes críticas que fizeram ao filme na altura é pá, um filme de super-heróis com sexo e com palavrões. Rated R não pode ser, os filmes de super-heróis têm de apelar a todos os públicos. 10 anos depois, queremos é que a Disney faça um Deadpool 3 que apela a adultos e não a putos. Pronto, e o paradigma mudou. E Watchmen, a série, não é propriamente uma série de super-heróis. Não, acho que é uma série, primeiro, muito política. Aliás, e é uma série, descobri eu hoje, para já, eu não sou fã do Lindelof. Aliás, gostei muito de Leftovers, acho que é uma série duríssima. Lost, Não sou fã de Lost, não? Não, ok. ainda hoje acho que é o pior pedaço de cocó que passou. Eu sei que tu gostas de... Não, também vejo aqui outros olhares de provadores. Mas... Tu disseste há pouco tempo que ias rever e só depois é que ias decidir se gostaste ou não. Pronto, mas foi uma série que o Lindelof se viu grego para fazer. Este saiu à terceira vez, porque a HBO tentou... Mesmo o filme também teve as suas dificuldades para sair. E foi uma série que deixou o Lindelof miserável mesmo. Ele próprio disse isso numa entrevista, porque primeiro estava-se a debater com a questão ética de adaptar uma obra de um gajo que não quer ter o nome associado e repudia qualquer adaptação que seja feita. E por outro lado... Não é surpreendente para ninguém dizer, Alan Moore não está envolvido nesta produção. Aliás, nunca esteve créditos, em nada. Sim, agora nos créditos tu vês o Dave Gibbons, que foi o ilustrador, e o nome do Alan Moore não está em lado nenhum. Mas é também, e foi uma série que deixou o Lindelof miserável, porque ele pega nesta questão que é muito pertinente atualmente, que é a questão do extremismo ideológico, da supremacia branca, e daí a máscara do Rorschach. Pá, eu acho... Ser usada como elementos de Ku Klux Klan. Embora o Rorschach tenha sido caracterizado antes como tendo consciência. Sim. Ou seja, sendo, de certa forma, o exato oposto daquilo que, para que a sua máscara é usada. É porque ele, ao longo do cómic, é visto, ou é referenciado a momentos em que ele lê um magazine ligado à extrema-direita. Uhum. Então, pegaram nesse elemento. Exato. Portanto, eu acho que quem não lê o cómic vai sentir perdido no primeiro episódio, porque é muito frenético. Tem algumas referências, nomeadamente a máscara, o porquê da máscara. Porquê os super-heróis? Porquê o Keen Hackt, que criminalizou os super-heróis? Uhum. Porquê é que a polícia está a usar a máscara? Para mim é um ponto fundamental nesta série, que é a polícia passa a usar a máscara, tu supões que seja para preservar a identidade e a vida da polícia e das famílias. Uhum. Eu tenho dúvidas e tenho alguma curiosidade sobre se isto não será um pretexto para tu abordares a violência policial, a brutalidade policial. Não, logo na primeira cena em que nos cruzamos com a polícia, já agora a série passa-se em 2019. Também é importante frisar isso, considerando o timeline da própria cómic, que era contemporânea na altura. Sim. O filme, não, foi passado nos anos 80, mas feito em 2008. Uhum. Neste caso, a série é passada em 2019. E logo a primeira cena que temos com um polícia... temos o polícia de 2009 de esta interação vai ser gravada, claro, diga o seu nome, são estas horas, com o relógio ser posto à frente da câmara também. Temos todos esses detalhes, mas depois subimos para ver a cara dele e a cara dele está tapada com uma manga amarela. Porquê? Iremos. Eu acho que a ideia é mesmo essa. Até ao final da série, tu vês como... Isto o cómic faz muito bem, que é desconstruir a questão do super-herói. Aqui não precisa ser feito, porque o cómic já o fez, e o Lindelof, nesse aspecto, é muito inteligente. E vai questionar porque é que nós usamos máscaras. O que é que isso nos traz? De que maneira é que isso muda a nossa maneira de agir? Portanto, é uma crítica social aos filtros do Instagram. Sim. Basicamente. Sim. Expectativas para esta temporada. Estávamos aqui a debater se esta seria ou não a próxima grande série da HBO. HBO está a tentar desesperadamente já há alguns anos procurar a sucessora de Game of Thrones, que por sua vez foi a sucessora de Os Sopranos e daquela era dourada da HBO, Sete Palmos de Terra, Sexo e Cidade, pronto. Tu estás a dizer que vai ser a próxima grande série. Estás receoso, não é? Estou mais receoso, sim. Eu acho que vai ser tipo Westworld. Vai-se fazer um grande burburinho, mas não vai atingir propriamente o mainstream. Eu acho que o Watchmen tem tudo para ser mais popular do que Westworld. Mas não nos podemos esquecer que acho que ainda este mês estreia-se Is Dark Materials, que também promete ser uma das grandes... Portanto, não sei, eu acho que o Watchmen tem mais probabilidade de atrair o público. Ao mesmo tempo, a questão do super-herói, porque está aqui presente, nem que seja nas máscaras, claro. É capaz de... Eu sei que assim que falar desta série na redação, vai haver alguém que vai dizer que é máscaras. Série de super-heróis. Sim, vai haver alguém, sim. Da mesma maneira que há pessoas que dizem uma série sobre robôs, quando falamos de Westworld, acho que vai haver essa resistência. Lá está, é muito mais do que isso. Sim, sim, sim. São ambas muito mais do que isso. Mas fica sempre a gimmick associada a... Ainda assim, acho que tem tudo para ser uma série de sucesso. Acho mesmo que vai surpreender. E estou convicto que será uma das próximas grandes séries da HBO. Aliás, e recomendo mesmo que vejam o piloto. E depois já agora, tipo, piloto incrível, super frenético, super boa. Bom ritmo, sonora, bom ritmo. É, foi grande, não sei, não percebi quanto tempo é que foi. Ser um bocadinho mais, ultrapassar a hora. Sim, mas foi muito bom. Temos lá algumas pessoas que não sabemos o que é que estão a fazer por lá, mas a seu tempo iremos descobrir, não é? Se não quiserem ler o cómic, que é grande e caro, vejam o filme. Vejam o filme e leiam. O Sepinwall fez um artigo na Rolling Stone sobre tudo o que aconteceu e que vale a pena relembrar. Eu acho mesmo que é importante. Acho que é daquelas Sim. séries, um bocadinho como o filme Once Upon a Time in Hollywood. Tu tens que conhecer o contexto para perceber. E acho que esta série vai depender muito disso. Mas de resto, acho que é mesmo uma grande produção. Acho que é para estar atento. É uma das séries. Estavas a dizer, se não lerem o cómic é grande, é caro, vejam o filme. O filme também é grande, mas vejam o filme, também está ali algo que... É do Snyder, que é o melhor gajo que filma banda desenhada. Sim, pode-se dizer que sim. E foi feito logo a seguir ao 300, outra obra que o Snyder adaptou com sucesso para o cinema. Fábio, muito obrigado mais uma vez. As palavras do Fábio Conde Martins. Podem subscrever a newsletter dele em seriesfixeprever.substack.com. Saiu esta sexta-feira um novo episódio, um novo post, uma nova newsletter. Não sei o que é que ele chama. Pronto, é isso. Ele trata mal Lost, eu não trato mal Lost. Malta que gostou do final de Lost, juntem-se a mim. Um dia iremos ter a nossa justiça. Sim. Bem, eu também me vou despedir. O episódio de hoje é um pouco acelerar. Num dos próximos episódios irei falar das novas séries que têm passado pelo nosso ecrã. Já estrearam algumas e já foi cancelada uma, pelo menos. Quando eu estou a gravar isto, ainda só foi cancelada uma. Não sei se foi cancelada mais alguma. Mas já foram renovadas também outras duas, mas a seu tempo hei de falar disso. Por hoje é tudo, que ainda tenho de fazer algumas mudanças no feed. Subscrevam o Já a Seguir através do feed RSS e quando surgir eu irei dizer Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Ainda não está lá, mas há de lá chegar. Mais, sigam-me no Twitter em Manuel Reis, no Instagram em Eu Sou Manuel Reis, de vez em quando lembro-me que aquilo existe, e no Facebook talvez façam um follow, não peçam amizade, tipo, isso é estranho, sigam, peçam uma amizade se me conhecerem. Olá Manuel, sou não sei quem. Ah, ok, eu conheço, mas sigam-me, sim. Já perdi demasiado tempo com isto. E sigam o blog em jaseguir.blogs.sapo.pt. É isto. Não tenho mais nada para vos dizer. Um forte abraço e até à próxima.